baixarmelody.com, o seu novo site de Melody 2015. Pro delírio da concorrência. Pro delírio da concorrência. Ele está de volta. E agora, é Super Palio Espoca Sound. Super Palio Espoca Sound, som automotivo de moral. Fernando Espoca, aumente o volume e bota no máximo! Is crazy. My crew is hella wavy. Yo, flip the cup, then say what's up, then slide out with your lady. No ifs or buts about it. My style is technotronic. Got grips and models, so spin the bottle, girl. I'm just getting started. Get up, get up, get up. Pump the volume, feel the bass. Get up, get up, get up. Turn me on and let me do my thing. Get up, get up, get up. We in the house and we here to stay. Get up, get up, get up, get up, get up. Get up. Come on. Estúdio Service, a referência em CDs automotivos. Then say what's up, then slide out with your lady. No ifs or buts about it. My style is technotronic. Got grips and models, so spin the bottle, girl. I'm just getting started. Get up, get up, get up. Pump the volume, feel the bass. Get up, get up, get up. Turn me on and let me do my thing. Get up, get up, get up. We in the house and we here to stay. Come on. vem que embora, que ele tá na área. Super Palio Espoca Sound. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet, all the way to you. Knocked on your door. Super Palio Espoca Sound. Super Palio Espoca Sound, mané. Top Estilos Bragança, a loja que veste o top DJ Leozinho. Drop that DJ. Ei, vem-te embora, que ele tá na área. Super Palio Espoca Sound. Aí, Fernando Espoca, aumente o volume e bota no máximo. É, Super Palio Espoca Sound. Super Palio Espoca Sound, mané. A minha sapadinha, hoje eu vou falar pra tu. Eu quero é tu. A minha sapadinha, hoje eu vou falar pra tu. Quero ter. Fernando Espoca. Dali, Fernando. Novinha, taradinha, danadinha, gostosinha. O já falar pra tu. Quero o quê? Eu quero é tu, vem de blusa de sainha, hoje eu vou falar pra tu, quero o quê? Eu quero é tu, novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu. Eu quero é tu, novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu, quero o quê? Eu quero é tu. DJ, Valdo Squash. Palio Espoca Sound, tocando no 12. Hey, hey. DJ, ali. Top DJ Leozinho da Princesa FM. Empina a bunda e começa a dançar, empina a bunda e começa a dançar, empina a bunda e começa a dançar. Olha pro DJ, olha pro DJ. Empina a bunda e começa a dançar. Vem cá. Super Palio Espoca Sound, tocando no 12. Dali Fernando! Perereca suicida, te jogo na pista e te largo e fica. Perereca suicida, te jogo na pista e te largo e fica. Te largo e fica, perereca suicida. Te jogo na pista, te largo e fica. Aponta pra mim que eu te mato. Aponta xereca que eu te mato. Eu te furo e você gosta. Te sufoco com o saco. Eu te furo e você gosta. E vai descendo até embaixo. O meu bonde tá passando e ele nunca tá de boa. Se tu vacilar com ele, é infica. Você é minha testemunha. DJ Leozinho Estúdio Service, a referência em CDs automotivos. O maior sucesso em Tecno Melody, Marlon Branco. Os irmãos que fazem e arrebentam no Pará. DJs Léo e David. Perereca suicida, te jogo na pista, te largo e fica. Perereca suicida, te jogo na pista, te largo e fica. Perereca suicida, te jogo na pista, te largo e fica. Perereca suicida, te jogo na pista, te largo e fica. Aponta pra mim que eu te mato. Aponta xereca que eu te mato. Eu te furo e você gosta. Te sufoco com o saco. Eu te furo e você gosta. E vai descendo até embaixo. O meu bonde tá passando e ele nunca tá de boa. Se tu vacilar com ele, é inficada, queima roupa. O meu bonde é sempre assim. Bota perereca, você é minha testemunha. Perereca suicida, te jogo na pista, te largo e fica. Perereca suicida, te jogo na pista, te largo e fica. Jogo na pista, te largo e fica. Tava no fluxo, a vizinha novinha no grau. Sabe o que ela quer? É, Super Palio Espoca Sound. Eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Empurra, vai. Meu Deus, molecote! Se é lançamento do DJ Lohan, só coloca o capacete que vai vir pedrada. É melhor ficar ligeiro, hein? Aqui novinha, eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Ela vai pra frente, ela toma na chuva, ela vai pra cá. Vai. É, Super Palio Espoca Sound. Aí, Fernando Espoca, aumente o volume e bota no máximo. Os menor tá embrasadão e tá tudo sem limite. Dança igual o Will Smith. Dança igual o Will Smith. Super Palio Espoca Sound, som automotivo de moral. Top DJ Leozinho. Bora tremer e bota todo mundo aí. Tô curtindo a minha moleque. Magalhães barata, agora é do Badala. A mesa tá lotada de uísque e gelada. Isto é brega. Ei, vem que embora. Ele tá na área. Super Palio Espoca Sound. Galera da inteira, essa galera do Badala. Só é festa. É GDI na parada. Galera da inteira, essa galera do Badala. Gelada, isto é brega. mais poca. Super Palio Espoca Sound, som automotivo de moral. Que negócio é esse, meu filho? Surely grow. estilo de DJ mulher no Pará. Que negócio é esse, meu filho? Domingo e segunda-feira, oh, oh, é pop na veia. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Que pop é esse? O pop toca qualquer dia da semana, bro! É pop! É, Super Palio Estoca Sound. Os tops do remix. Já inventaram até dancinha, pra fazer a águia é só juntar duas mãozinhas. Saiu no Jornal Nacional, que o show do pop agora é profissional. Já inventaram até dancinha, pra fazer a águia é só juntar duas mãozinhas. Vai voar, vai voar, família vai endoidar. DJ Zélis e Juninho, respeitados no Pará. Oh, oh, oh, é pop, é pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Oh, oh, oh, é pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. DJ Zico Mix e DJ Gianni Saldi, os tops do remix. Pra fazer a águia é só juntar duas mãozinhas. Saiu no Jornal Nacional que o show do pop agora é profissional. Já inventaram até dancinha, pra fazer a águia é só juntar duas mãozinhas. Vai voar, vai voar, família vai endoidar. DJ Zélis e Juninho, respeitados no Pará. Oh, oh, oh, é pop na veia. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Oh, oh, oh, é pop na veia. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Vai voar, vai voar, família vai endoidar. DJ Zélis e Juninho, respeitados no Pará. Oh, oh, oh, é pop, é pop na veia. Domingo e segunda-feira, oh, oh, oh, é pop. Feira. Ei, vem que embora, que ele tá na área. Super Palio Espoca Sound. DJ Leozinho. Olha o DJ sacudindo a cidade. Olha o DJ balançando a cidade. DJ Landu e DJ Gladson são os DJs número um. DJ Moisés é o querido. Na metrô ele toca o proibido. Vamos DJ, agora vamos acelerar. E o Pará. O maior sucesso em Tecno Melody, Marlon Beto é... É só emoção! Aí, Fernando Espoca, aumente o volume!